Jesus no meu amanhecer. Eu quero estar com Jesus por todo o meu viver. Quero estar com Jesus no meu amanhecer. Eu quero estar com Jesus por todo o meu viver. Já vi que morro e não vejo tudo. Já vi que morro e não levo nada. Se você pensar como eu, vai ser lindo a nossa chegada. Não tenho egoísmo, não tenho de que sofrer. Só assim eu sou feliz e a Deus eu quero agradecer. Quero estar com Jesus no meu amanhecer. Eu quero estar com Jesus por todo o meu Jesus no meu amanhecer. Eu quero estar com Jesus por todo o meu viver. Quero estar com Jesus no meu amanhecer. Eu quero estar com Jesus por todo o meu viver. Já vi que morro e não vejo tudo. Já vi que morro e não levo nada. Se você pensar como eu, vai ser lindo a nossa chegada. Não tenho egoísmo, não tenho de que sofrer. Só assim eu sou feliz e a Deus eu quero agradecer. Quero estar com Jesus no meu amanhecer. Eu quero estar com Jesus por todos.